que habita no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus presente. Ele te livrará do laço do caçador e da peste que destrói. Cobrirá-te com suas penas e debaixo de suas asas estarás em paz. Sua fidelidade, escudo e broquel. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás tocado, pois Deus é tua proteção perfeita. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga chegará, pois aos seus anjos dará ordens e em todos os caminhos te guardarão. Pisarás o leão e a serpente, o jovem leão e o dragão calcarás, porque a mim se apegou. Exaltarei, Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Com longura de dias o satisfarei. Sagrado Altíssimo.